saudade vão ver como é triste o meu cantar. Canta saudade vão ver como é triste o meu cantar. Só peço a Deus para não ser uma saudade a chorar. Só peço a Deus para não ser uma saudade a chorar. Os que me veem sorrir num sorriso todo luz. Os que me veem sorrir num sorriso todo luz. É que deviam sentir o peso da minha cruz. É que deviam sentir o peso da minha cruz. Essa cruz. Pesa tanto este fadário. Esta cruz é tão pesada. Pesa tanto este fadário que eu levo resignada a minha cruz ao Calvário. Que eu levo resignada a minha cruz ao Calvário. Sou a saudade que canta, digo sempre a toda hora. Sou a saudade que canta, digo sempre a toda hora. Só peço a Deus para não ser uma saudade que chora. Só peço a Deus para não ser uma saudade que chora.